Afogados, Aval, Biomúsica. Comunidade, a super resistência mantém a fidelidade, a verdade de não se vender, essa balaça é bater com a fama, com a luxúria, com o dinheiro, com o poder. Uma década de luta põe a gente a pensar se a verdade vale a pena toda a força que se dá. Se o povo só quer festa, agitar, gritar, rou, uma parte do salário reservado lá pro show que não tem, sem compromisso com ninguém. Só vê a nós, o vosso reino nem tem conteúdo, uma sólida mensagem pro subúrbio. Música profana tocando na rádio é lucro, e a molecada incentivada pelos pais acha que é bonito, então entende que faz. E tudo no futuro vira luto, vira pedra, vira lata, fuma tudo. Vai entender totalmente quanto peço o efeito que na educação só teve um defeito formado quando criança, quando tava todo mundo na sala observando a infância com a dança sensual, normal, nessa hora não há mal. Depois não consegue manter sua filha no habitat natural e tal. Desequilíbrio familiar, o que tu escuta tem efeito sobre sua maneira de pensar. Música mata, música faz viver. Biomusicologia, matéria pra ter. Nos particular, público em qualquer lugar. Formação cultural não pode faltar. Música mata, música faz viver. Biomusicologia, matéria pra ter. Nos particular, público em qualquer lugar. Formação cultural não pode faltar. Nossa resistência permanece na essência original de escrever. Existe muito mano que tá lutando, tentando bater viva a música do que até você. Quer viver ou morrer? Você tá fazendo o quê? Biomusicologia, tô na trilha, Goiás, Brasil, América Latina. Música é vida, vida não é só música. Implante a essência do viver na sua conduta. Mostre pra você que você não é só isso. Quem faz pelo amor jamais se perde no caminho. E não fica sozinho, acompanhado também por quem pensa assim. Música é vida, mas tem tantas por aí que eu comparo como se fosse um zumbi. Perdido sem rumo, vagando sem direção, sem noção do tempo. Sem chegar a lugar nenhum, essa ideia eu só tiro como exemplo. No momento que falta é talento, o argumento ficou pra trás. Mas isso não interessa pra maioria, o que importa são os reais. Muitas das vezes usando o nosso estilo, usando nossa cultura, nossa rúbrica com música sem sentido. Tipo, alienado falando somente asneiras, iludido, engrupido, confundido verdadeiro sucesso com fama passageira. Hoje aparecendo na mídia, se mostrando como um artista e tal. E amanhã, amanhã só mais um otário que não passa de um paga-pau. Então se joga, sai foda, já deu sua hora, eu sei que é foda. A merda sem conteúdo virou modinha, mas já caiu de moda. E agora vem me fala, qual será a próxima que está por vir? Tapando os olhos da sociedade, incentivando a juventude a se destruir. Mas será que meu povo vai enxergar as consequências desse ritmo vulgar que estimula nossos filhos a perder a inocência? Adolescência cada dia vem acompanhada desse som, vão escutando o que se escuta, colocam em prática sem saber, sem entender a finalidade. Discrimina nosso rap que fala a verdade, que fala a verdade. Música mata, música faz viver. Biomusicologia, matéria pra ter. Nos particular, público em qualquer lugar. Formação cultural não pode faltar. Música mata, música faz viver. Biomusicologia, matéria pra ter. Nos particular, público em qualquer lugar. Formação cultural não pode faltar.